pushback, coordenação, que pedir só o chão para o táxi, então 3-2 no meio. Gol no 924, pronto para cópia. Gol 1394, está autorizado, chama para o táxi. Camará, o senhor está bastante congestionado na frequência, o senhor está bem sobrecarregado. É Charlie. O senhor é 6141, autorizado o pouso, vento 130 graus com 12 nós, check 30. Baixou e travou, autorizado o pouso, o senhor é 6141. Confirma o vento? 130 graus, 12 nós. Certo. 924, Salva. Prossiga. Pronto para cópia. Afirmo. Cuidado, Salvador, Maceió, via para o Whisky 58, nível de voo 350, saída Puca, transição Caju. Decola pistão no zero com primeira curva à esquerda. Transponde 5434 e o controle Salvador 120, decimal 8. Centralizado, Maceió, 350, né? Para o Whisky 58, Puca, transição Caju, decola teste, sobre esquerda, 5434, transponde 208, controle. Correste em pronto, gol 924. Tá pronto. Autoridade, chama para o táxi, gol 924. Chama lá. O Romeu Kelly. Autorizado, cruzamento ao efetuá-lo. Ainda mantém restrito meu peso, o cordão axé, chame o controle, 1208. Triple papá, Romeu Kelly. E o pés axé, controle 208, Romeu Charlie, grato. Salvador, triplo papá, Romeu Charlie, transfere. Papá, Romeu Charlie, contato radar da decolagem, mantenha o corredor axé, o papá, Romeu Charlie. Axé, mil pés, Romeu Charlie. Sete, pronto, cópia. Cuidado, Salvador, Redenção, CA Novembro Delta Charlie, Real Pesulu 9, plano Yankee, nível de voo 260 inicial, pós-modifica para 085, Cockney, saída é Momo, transição Nidissa, segundo 17 com primeira curva esquerda, transponde ao 5420 e o controle Salvador 120 decimal 8. Trans confirmando a Alpha Zulu 9, ok? A aerovia Alpha Zulu 9. Trans confirma em quantas milhas afasta? Alpha Zulu 9 na posição Cockney, né? Ela. E agora? Solo, Xamã 6141, livro. Xamã 1141, prossegue táxi via Alpha, chamante da Juliette. Alpha, chamante da Juliette. Até 7,2 milhas, após mais 30, que o senhor prossegue? Gente, tá, o protegimento foi correto, pressionamento, táxi, decolagem, chame a torre, 198, são meia dúzia, ajuste 1018, apenas confirmando o POB. Meia dúzia a bordo, agora 14, 18, 62, ajuste 1018, uniforme, Mike uniforme, vou. Autoridade táxi, à sua direita, via Índia Alfa, ponto de espera, torre 112, direção 62, ajuste 10 no 8, tá 32 no meio. Bom, olha, o 924, pronto para o taco. CAB 136, 2 horas, Salvador. 3193, contato radar na decolagem, suba para o Rio 380. Saída Leda até posição Leda, após Uybrit. Ok, voa Leda, Leda para 3193. Pode voar direto da Leda, 3193? Tudo já direto, Leda, até 3193. Leda, obrigado. E a 545 a bordo, 3 horas 23, eu também tenho a terra com a Empresa Ataque, seguindo é Corrente da TAM, ponto de espera, torre 1862, ajuste no 08, gol no 394. 08, segue lutando, ponto de espera 32. Sou solo, gol no 394. Você segue, gol no 394. É, por gentileza, se houver algum livro de ocorrência, eu sou, por gentileza, pode anotar que o gol no 394, nesse horário, é, observou o senhor com altíssima carga de trabalho nesta frequência, fazendo várias autorizações de aeronaves checando, saindo e comprometendo a segurança do voo. O senhor é uma mão vítima nessa história. Por gentileza, se tiver, o senhor pode observar e pedir reserva de fita. Quem chama o fotógrafo 3216? Pouso azul que pousa, alinhar e manter. Vai observar o Boeing da Gol, o segundo. Pode prosseguir para o 62, ok? Após a passagem do segundo Boeing da Gol. Pode observar, após o segundo Boeing da Gol, confirma a posição 62? 62. Ok, TAM 3216, a torre? É, confirma o POB? Vamos 09, gente. Autorizado, chame para o táxi, 3283. Autorizado, chame para o táxi, 3283. Alô, é o 3489, pronto, tudo bem aqui na remota. Descendo para 2000, ajustado 1018, reportará estabilizado no ILS X-Ray Trip 5626. Azul 41 no Mino, solo 1700, chame solo em 1219. Paulo Salvador, boa tarde, gol 1600, formação TAM, portão 9 para autorização. 1600, formação TAM, ajuste 18, aguarde 4. Aguarde no 0. Solo azul 41 no Mino, ali tá. Azul 41 no Mino, autorizado o táxi via Alfa, chame da Juliette. Alfa antes da Juliette, 294, assim que eu sair iniciar a rolagem, já me mantém. Por 600, ponto para copo. Pronto, copo no 600. Cidade Salvador, Natal, Viera Peso 1 no 0, New de voo 370, saída Puka, transição Zipa, decolada 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5435 e o controle Salvador 1-20-8. Autorizado, Salvador Natal 370, que é o Cesor 1-0, Puka Zipa, decolada 1-0, curva esquerda, transponder 5435. Controle 1-20-8, 600. Foi mais a zero, estamos confirmando o nível 370, ok? 370, ok. Corretinho, pronto, gol no 600. Vai chamar pronto. Solo, tá 3205, pronto pro táxi com 155 a bordo, 3:40, alterna galera. Está autorizado táxi, via pátio, principal, Índia Alfa, ponto de espera, pista no 0, turno no 8, decimal 62, ajuste no 0 no 8, vai seguir o Boeing, o Airbus da companhia, ok? No 07. Pátio, Alfa, transição 62, Solo Tan 3283, está pronto para o táxi, tem o POB de 129, autonomia de 2:50, alterna Recife. Autorizado táxi via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera pista no 0, torre 1 no 8, decimal 62, ajuste no 0 no 8, Tan 3283. Ok, autorizado táxi, o Índia Alfa, para ponto de espera 0, após espera na torre 280. 4116, mantém a posição está Juliette, após o segundo Airbus da TAM, prossegue Juliette, portão 03. Paulo Gol no 600, portão 9, posicionamento. Gol no 600, após passagem do Airbus da TAM, sua cauda, tem livre acionamento, pushback, coordenação aqui, pessoal, chamber táxi. Após o Airbus está autorizado, estamos com cidade no 600. 1-3-3-3, tá no 8. 1-3-3-3, vai aguardar o número 2 no setor. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 3.1098, Bravo Delta. 3 Delta Taxi, reporte ao ingresso parte principal, trip 5489. Autorizado, reportará para o ingresso. 30 com 11, livre de decolar, gol no 314. 3 Delta Taxi, reporte ao ingresso parte principal, trip 5489. Ali mantém gol 924, boa tarde. Parte 417, guarde para cópia. Zoro, só 3216. Só 3216, prossiga. Só 3216. Eu gostaria de saber se há a possibilidade de levar a posição frontier, está presente. Vamos consultar o centro. Obrigado. MyQuebec.com. Já Salvador, Cairo Lourenço, rota direta, 1 no mil pés, corredor Axé, decordão no 7, primeira curva direita, 0161 no código transponder e o controle Salvador 120.8. No localizador, trip 5626. Trip 5626, complete final ILS X-Ray. Pista 1-0, chame Torre, Salvador, noite, decimal 6, bomba. Obrigado, senhor. Bom dia, trip 5626. Ligou no 394. Volo 394, contato radar na decolagem, suba para o nível 3, negra, saída lida da posição lida, após lida, voo híbrido. Confirmando, saída da EMA, após lida, voa. Após lida, voa bridge. Gente, após lida, voa bridge, gol 1394. Encontrei embaixada travada, trip 5626. 5626. Bono 924, livre decolagem, o vento 130 graus, 109. Decolagem 924. São Lugão no 600 para o site, 141 na bordo, 2:40, Serra Maceió. No 600-141 no Maceió, 2:40, só aguardar para dar um início ao táxi aqui para gerenciar para o fluxo no tráfego, no pátio. Gente, aguardando para o táxi no 600. Ação externa, Machado, travado, TRIP 5626. Ok, TRIP 5626, autorizado pouso, vento 130 graus, 11 nós. Autorizado pouso para o 5626. Gol no 924, decolado 07, chame o controle em 1208. 208 no 924. Pode ser. 9 Delta, desço para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Way, forma estabilizada. É autorizado 2000, repatenal Juliette Bravo Delta. Patrulha Salvador no 924, decolou Puca, boa tarde. Boa tarde, gol no 924, contato radar na decolagem. Saída Puca, transição Caju, suba para o nível 350. 350 no 924. Vira acionar e chame táxi, uniforme, Mike, uniforme. Queda para livrar a informação. A gente prossegue com desvio a critério, após voo, voo 924. Após, confirmando voo a Puca? Puca ou Jango, voo 924. Ok, autorizado o táxi até a Bata, é Queen de Novembro. Ok, Vitória da Conquista. Aposta Conquista, 18, 5489 prossegue, o pátio principal, ok, Índia Alfa, ponto de espera puxo no 0, torre 1 no 8, versão 6 dúzia, ajuste no 0 no 8, trip 5489. Principal Índia Alfa, 2:46, ajuste no 0. Índia Alfa, no ponto de espera puxo no 0, torre 1 no 8, versão 6 dúzia, ajuste no 0 no 8, gol no 600, retaguarda TR da trip. 0 no 8, autorizado táxi, pátio Índia e Alfa, ponto de espera 18:30, seguindo o trip no 600. Gol no 333, após a passagem do Boeing da companhia Sua Cauda, tem livre acionamento, pushback coordenação, equipe de sol, chamou o táxi. Passagem da Arena Francesa, acionamento, feedback para informar, para o táxi, gol 333. O cinema é 3, Xotério. Trip 5626, solo. Prossiga, senhor, você escuta? Autorizado cruzar Alfa, via Kilo, Pátio 3, posição 04, atenta sinalizador quando há. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 04, Trip 5626. Cinema é 315, pronto para cópia? Autorizado Salvador Guarulhos, via Ampizulu 1 no 6, nível de voo 360. Saída da El Leda, após Leda, direto Bridge, onde Interceptor via, após autorizado conforme a rota. Decola pistão no 0 com primeira curva direita. Transponder 5462 e o controle de Salvador 120 decimal 8. Chamei 2, transponder, correto? E chamei o táxi, que é o chamei 3 no 5. Prossiga, Quebec. gente acione e chame táxi. 1394, chame agora Centro Recife, 251, na Terra 3325, por favor. 251-1-2355, confirme. Olá, 3325. Salvador, boa tarde, TAM 3283. TAM 3283, contato radar na decolagem, suba para o nível 950, mantém terceiro Puca Jambo após Jambo, direto a Aracaju. Fechou. 1-50 no perfil Puca Jambo Aracaju, tá? 3283. Sente 43 milhas a sudoeste de Salvador, mantém escuta, guarde transferência lá na Recife. Trip 549, ok, chame a torre 1862. Tá com 156 pessoas da borda, 4 horas e 5 galeão. 156, 4 horas e 5 galeão, confere? Mesmo. Autorizado táxi, via pátio, Índia Alfa, ponto de espera, pista 0, chame a torre 118, decimal 612, ajuste no 08, gol no 333. 18, deu táxi. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera no 018, gol no 333. Vai Quebec, cheque o rádio, tá em intensidade 1 para 2, ok? Livre o táxi sempre para ingresso no centro. Capitão Augusto do localizador, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, complete na ILS X-Ray, pistão na 0, chefe 38, esse mandou é bom ponto. 8-6, obrigado amigo, boa tarde. Controle 1208. 3805, livre decolagem, 140 com Delta. 40 com 10, livre de decolar, 3805. E a 85, alternado, 12545, com voo. 285, 2545, 924, boa. Tá de pista livre. Positivo. Alinha e mantém, Vitor Mike Quebec. Zero. Figurante Bravo Delta, cheque trem livre pouso, vento 140 graus, 109. Deixado pouso na 10, Bravo Delta. São 3805, decolado 16, controle 1208. 208. Boa tarde, TAM 3805. Boa tarde, TAM 3805, contato radar na decolagem, subo para o nível 340, mantendo o perfil da Léo Leda. 340, Leda, da Léo Leda, 3805. Papapapapá, Romeu Charlie, chame agora Centro Recife, em 12. 8, décima 8, até 260, bom. 8, boa tarde. Metriz no 5 vai guardar, ok? Tem um bonde da Gol. Tá ativando ponto de espera da sua cauda para prosseguir ponto de espera, pedindo ao pushback, e vai guardar apenas o taxamento do tráfego mais à frente após ser autorizado em coordenação com o pessoal chamando para o táxi. Reporte para o ingresso, uniforme, Mike uniforme. Prossiga, meu 305. Tem alguma previsão para essas aeronaves que vão levar a KC? Mais ou menos, no máximo, mais 2 minutos, ok? Esperem na Delta, na minha escuta até o Pátio 3, ok? Então, Quebec, livre de decolar, vento 130 graus, 109. Juliette, Bravo Delta, solo 19, libere a direita, táxi até o pátio 3, chama o solo 19. Alinhar e manter, 1600. Juliette Bravo Delta, autorizado cruzar Alfa, via Kilo, Pátio 3, Juliette Bravo Delta. Iniciando o... Gente. Vitor Mike Quebec, decolado aos 20, controle 1208. 1208, Quebec. Salvador, para passar no vento, Maia Quebec, decolou na sua escuta. Livre decolar, correção. Mantém ainda, o trip vai liberar agora na Taxiway Delta. O vento 110, 130 graus, cono 0 nós, agora sim, livre decolagem de voo no 600. Livre decolagem de voo no 600. 0161. Confirmando decolada 17. Gente, um minutinho pra cota. Os 3-3 alinhar e manter. Dá 3-2-8-3, chame agora centro Recife. Em 1-2-5, via Golf 677, nível de voo 100, saída é a Coral, decolando 17, primeira curva à direita, transponda 0.